Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros, seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãs, como a gente já tinha falado, nosso tema é a muçulmana e seus parentes não muçulmanos. Então, é um tema bem abrangente e a gente vai ver alguns pontos mais importantes em como deve ser a nossa conduta diante dessa situação. E, em primeiro lugar, a gente sabe que a bênção do Islã, Allah subhanahu wa ta'ala concede a quem lhe apraz, dentre seus servos. E nós sabemos que a bênção do Islã é a maior de todas as bênçãos. E Allah subhanahu wa ta'ala dá a vida terrena a quem ele ama e a quem ele não ama. Mas só dá o Islã para aquele que ele ama. E prova dessa bênção é que ele tira de um meio sem fé aqueles que possam lhe adorar, assim como fez com diversas pessoas ao longo da história. Vejamos, por exemplo, o caso de Ásia, a esposa do faraó. Ela era esposa do homem mais incrédulo do mundo, que se dizia Deus. E Allah subhanahu wa ta'ala guiou ela para a fé. Tirou ela de um meio incrédulo, levando ela para a fé. E vejamos o caso do profeta Nuh, profeta Noé, cujo filho se negou a abraçar o Islã e ficou junto com os incrédulos. Então a gente vê que a questão da bênção da fé, a bênção do Islã, é uma bênção a quem Allah subhanahu wa ta'ala dá a quem lhe apraz. Independentemente se essa pessoa pertence a uma família muçulmana ou não muçulmana. Se essa pessoa está num meio favorável a isso ou contrário a isso. Então nós vemos, alhamdulillah, diversas pessoas que abraçam o Islã e saem de um meio de uma família qual era católica, ou era evangélica, ou era judia, e abraçam o Islã. Então Allah subhanahu wa ta'ala escolhe determinadas pessoas para conceder essa bênção. E Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto com seus servos. Concede a bênção do Islã a quem ele apraz. Então, o fato da pessoa que, quando ela abraça o Islã, principalmente as pessoas que se convertem ao Islã, elas acabam ficando diante de um dilema, que é a questão da família não muçulmana. E o fato disso, o problema disso, na verdade, é a adaptação com determinadas coisas que nós vamos nos aperfeiçoando dentro do Islã. Então, nós vemos que, a princípio, quando abraçamos o Islã, é difícil para a família não muçulmana aceitar uma muçulmana dentro de casa. Em primeiro lugar, acham que essa muçulmana, em muitos casos, não é sempre que acontece isso, acham que essa muçulmana ela está se desviando. Ou que ela está indo para um caminho que vai levar ela à perdição. Ou que ela está indo a um caminho no qual ela está fazendo ela renunciar a determinadas coisas, entre aspas, boas da vida. Então, a gente vê quantas irmãs reclamam que a família acha que ela se tornou uma terrorista, ou que ela está indo para um caminho do terrorismo ou do extremismo, ou que ela está sendo exagerada em determinadas coisas. Isso é uma coisa que todos nós temos que suportar. Então, aqueles que não suportam por meio da família, aqueles que não têm esse problema por meio da família, encontram esse problema no meio dos amigos, no meio da sociedade em que vive. Mas o maior problema é aqueles que sofrem com isso dentro da família, porque é uma convivência diária. Aqueles que sofrem com isso com relação aos pais ou com relação aos irmãos. Tudo isso é uma questão mais delicada e que a gente pode analisar aos poucos como deve ser a nossa conduta diante dessa situação. Antes de mais nada, é bom a gente entender que os não muçulmanos, eles podem se dividir em alguns grupos. Os não muçulmanos se dividem em três grupos principais. Primeiro, o grupo dos não muçulmanos que são inimigos do Islã. Aqueles que são inimigos declarados do Islã. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é aquele grupo neutro, que a princípio não está nem a favor nem contra. E o terceiro grupo é o grupo simpatizante. Com cada um desses grupos, nós temos um meio de lidar. Então tudo isso a gente vê no Alcorão Sagrado. Então a gente vê o primeiro grupo, o grupo inimigo do Islã. Com relação ao grupo inimigo do Islã, os não muçulmanos que são inimigos do Islã, mesmo que sejam nossos parentes, não cabe a nós tomá-los como confidentes. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala ensina ao Corão: ó fiéis, não tomeis por confidentes vossos pais e irmãos, se preferirem incredulidade à fé. Aqueles dentre vós que os tomarem por confidentes serão iníquos. Ou seja, o que seria tomar por confidente? Seria aceitar a opinião deles em determinados assuntos que possam afetar o teu islã, a tua fé. Ou aceitar a opinião deles com relação a assuntos que envolvem somente muçulmanos. Então, nesses casos, quando a pessoa é declaradamente inimiga do islã, é não muçulmana, mas além de não ser muçulmana, ela é inimiga do islã, então, nesse caso, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou não tomar por confidentes e não nos aliarmos a eles contra os muçulmanos. Então, nesses casos, a gente olhar para a nossa vida normal, nossa vida cotidiana, o fato seria que se a gente tivesse algum problema, não tomar por confidente, nem tomar por conselheiro uma pessoa que seja inimiga do Islã. Porque essa pessoa não vai nos dar um bom conselho, por mais que sejam nossos pais. Essa pessoa vai nos dar um conselho que seja contrário ao Islã, ou que nos faça renunciar ao Islã. Então, nesses casos, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz, não tomeis por confidentes. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse, ó fiéis, não tomeis por confidentes os meus e os vossos inimigos, demonstrando-lhes afeto, posto que renegam tudo quanto chegou da verdade. Esses casos são para aqueles não muçulmanos que são inimigos do Islã. Outro versículo do Corão diz, ó fiéis, não tomeis por confidentes a outros que não sejam dos vossos, ou seja, não sejam dos muçulmanos, porque eles tratarão de vos arruinar e de vos corromper, posto que só ambicionam a vossa perdição. O ódio já se tem manifestado por suas bocas, porém o que ocultam em seus corações é ainda pior. Já vos elucidamos os sinais, se sois sensatos. E eis que vós os amais, porém eles não vos amam, apesar de credes em todo o livro. Porém eles, quando vos encontram, dizem, cremos. Mas quando estão a sós, mordem os dedos de raiva, dize-lhes, morrei com a vossa raiva, sabei que Deus bem conhece o íntimo dos corações. Quando sois agraciados com um bem, eles ficam aflitos. Porém, se vos açoita uma desgraça, regozijam-se. Mas se perseverardes e temerdes a Deus, em nada vos prejudicarão as suas conspirações, e Deus está inteirado de tudo quanto fazem. Esses versículos é com relação ao primeiro grupo que a gente falou, o grupo dos inimigos do Islã. E esses inimigos do Islã pode ser tanto da nossa família quanto fora dela. Então, se dentro da nossa família existem aqueles que são inimigos do Islã, ou seja, que odeiam o Islã, que não podem nos ver seguir o Islã, essas pessoas, nós devemos tomar esse cuidado. Não tomar por confidente e saber que eles sempre vão querer a nossa ruína. E toda vez que nos ocorrer uma coisa boa, eles vão ficar desanimados. E toda vez que nos ocorrer uma desgraça, eles ficarão felizes. Esse é o conselho de Allah subhanahu wa ta'ala com relação a esse primeiro grupo. O segundo grupo é o grupo neutro. É o grupo aquele que não está nem a favor nem contra. Com relação a esse grupo, Allah subhanahu wa ta'ala também nos deu um conselho. Allah subhanahu wa ta'ala disse na Sura Al-Baqarah, nem os judeus, nem os cristãos jamais estão satisfeitos contigo, a menos que abraces os seus credos. Diz-lhes, por certo, que a orientação de Deus é a orientação. Se te renderes aos seus desejos, depois de te ter chegado o conhecimento, fica sabendo que não terás em Deus protetor nem defensor. Esse é o caso daqueles que são neutros. Aqueles que, a princípio, não estão contra nem a favor, em verdade, eles jamais vão estar satisfeitos conosco, a menos que nós sigamos os passos deles. Sigamos a crença deles, e não só a crença, os passos deles na vida deles. Ou seja, não estarão satisfeitos conosco, a menos que nós abandonemos o hijab. Ou a menos que nós façamos o mesmo que eles fazem. Ou que a gente passe a beber bebidas alcoólicas. Ou que nós vamos a bailes, a boates, tal como eles fazem. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos deu esse conselho. Aqueles que são neutros, ao mesmo tempo, nós devemos tomar esse cuidado, porque eles, em verdade, nunca vão estar satisfeitos até que nós sigamos essa conduta deles. Então, esse é o conselho de Allah subhanahu wa ta'ala com relação a isso. E esse caso, nós podemos ver com relação aos familiares não muçulmanos. Os familiares não muçulmanos, que estão nesse grupo, o grupo neutro, nós podemos até manter total contato com eles, normal, é diferente do primeiro grupo. O primeiro grupo, Allah subhanahu wa ta'ala disse, não tomeis por confidentes, porque esses são os inimigos. O segundo grupo é o grupo mais light, digamos assim. Mas é um grupo no qual nós temos que ficar de olho aberto, entre aspas, pelo fato de que eles não vão estar satisfeitos conosco, a menos que a gente siga seus credos. Então, às vezes, nós devemos tomar cuidado com determinados conselhos deles. Porque, às vezes, os conselhos vão tentar nos puxar para o caminho deles. O terceiro grupo é o grupo simpatizante. Este é o grupo mais fácil de todos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse, Deus nada vos proíbe quanto aquelas que não, aquelas pessoas que não vos combatem no, pela causa de, da religião e não vos expulsaram dos vossos lares, nem que lideis com eles com gentileza e equidade, porque Deus aprecia os equitativos. Então, esse é o grupo simpatizante. É aquele grupo que não é muçulmano, mas que gosta do Islã, que apoia aquele familiar que segue o Islã. Esse grupo é o melhor grupo de todos. E para esse grupo, inclusive, ele é diferente dos demais grupos, a ponto de Allah subhanahu wa ta'ala colocar no Corão que a caridade pode ser feita para essas pessoas. Então veja que Allah subhanahu wa ta'ala disse, as esmolas, ou seja, as caridades, são tão somente para os pobres, para os necessitados, para os funcionários empregados em sua administração, para aqueles cujos corações têm de ser conquistados. Ou seja, aquele que é próximo ao Islã e cuja uma caridade ou um presente possa aproximar mais ele do Islã. Então, nesse caso, Allah subhanahu wa ta'ala até permitiu a caridade para essas pessoas com o intuito de aproximar essas pessoas, o coração delas, para o Islã. Então, esse é um grupo diferente, é um grupo diferenciado. Com cada um desses grupos, nós precisamos tentar detectar dentro dos nossos parentes, dentro da nossa família, a qual desses grupos nossa família pertence. Ao grupo que odeia o Islã, ao grupo que é neutro ou ao grupo simpatizante. O grupo simpatizante geralmente vai nos apoiar naquilo que nós seguimos. Apesar dele não seguir, ele vai te apoiar. Por exemplo, ele pode não concordar com o hijab, por exemplo. Ele acha que é exagero. Mas ele vai te apoiar. Se ele sabe que é isso que tu quer, ele vai te apoiar. Não vai te encher a cabeça para te tirar desse caminho. Pelo contrário, ele vai te apoiar porque ele é um grupo simpatizante. Ou então, quando falar que determinada coisa é haram, ele vai seguir te apoiando. Mesmo que ele não siga, ele vai te apoiar. Então esse é o melhor grupo de todos. O grupo simpatizante é o grupo no qual nós podemos ter mais confiança e também podemos desfrutar do conselho deles. Porque essas pessoas sempre vão nos firmar no bem. Então, a primeira coisa que nós temos a fazer é detectar na nossa família qual desses grupos nossa família pertence. Analisar a conduta deles com relação a nós e ver qual desses grupos a nossa família pertence. E dependendo desse grupo, a partir do momento que eu detectar o grupo, olhar os versículos do Corão e ver qual é a conduta que Allah subhanahu wa ta'ala me indicou a ter com cada um desses grupos. Então, só para retomar, o primeiro grupo, Allah subhanahu wa ta'ala nos disse, não tomeis por confidentes. Não tomeis por confidentes. Ou seja, saibam que esses só querem a vossa desgraça. Mesmo que sejam nossos pais. Isso não quer dizer, que a gente vai ver mais adiante, isso não quer dizer que nós devemos tratá-los sem respeito ou que nós devemos faltar com educação com relação a eles, de forma alguma. Mas, com relação a eles, com respeito a nós não devemos utilizá-los como confidentes. Saber que eles, por mais que sejam nossos pais ou sejam nossos irmãos, por mais que nós amemos eles pelo laço de familiaridade que nós temos com eles, nós devemos saber que esse grupo, infelizmente, nós não podemos tomar por confidente. Que ele vai querer nos desviar do caminho certo. O segundo grupo, né, nós podemos ter maior confiança, mas saber que, esse é o grupo neutro, né? Saber que, ao mesmo tempo, eles jamais vão estar satisfeitos conosco, até que nós sigamos o credo deles e sigamos a conduta deles. E o terceiro grupo é o grupo que nós podemos ficar mais tranquilos e saber que sempre vai nos apoiar naquilo que for correto. Depois disso, independentemente de qual desses grupos pertence à nossa família, isso é só uma meta de nós sabermos como lidar com eles. Mas, independentemente de qual dos grupos pertence à nossa família, aos nossos parentes não muçulmanos, a nossa conduta com qualquer um desses grupos deve ser a melhor possível. No caso dos pais, Allah subhanahu wa ta'ala disse, o decreto do teu Senhor é que não adoreis senão a ele, e que sejais indulgentes com vossos pais. Mesmo que a velhice alcance um deles ou a ambos, em vossa companhia, não os reproveis, nem os rejeiteis. Outro sim, dirigi-lhes palavras honrosas. E estende sobre eles a asa da humildade e dize, ó Senhor meu, tem misericórdia de ambos, como eles tiveram misericórdia de mim, criando-me desde pequenino. Então, independentemente do grupo que pertence a nossos pais ou nossos parentes, em primeiro lugar, os pais, é o respeito, a indulgência e a misericórdia com relação a eles. Independentemente da conduta deles com relação a nós. A única coisa que nós devemos tomar cuidado é, e não obedecê-los, é no caso deles nos induzirem a deixar nosso credo. No caso dos nossos pais, nos induzirem a abandonar o Islã, nesse caso nós não devemos obedecê-los. Mas a obediência a eles é obrigatória em tudo aquilo que não for contrário ao Islã. A obediência aos pais é obrigatória em tudo aquilo que não contraria o Islã. E mesmo nos casos em que contraria o Islã, cabe a nós a explicação e a bondade sempre no nosso diálogo com eles. Sejam nossos pais, sejam nossos parentes. Os pais em primeiro lugar, que é o principal. No caso dos pais, é obrigatório o respeito, é obrigatório a bondade e a misericórdia. E sempre a súplica. Se os pais não são muçulmanos, sempre a súplica para que Allah encaminhe os pais, encaminhe os parentes. Isso, em qualquer dos casos, é permitido para nós suplicar por eles que Allah subhanahu wa ta'ala encaminhe eles para o Islã. Então, nesse caso, no caso da bondade, bondade sempre, tanto com os pais como os parentes não muçulmanos. Porque a bondade, através das nossas atitudes, é a melhor forma de nós fazermos a da'wah. A nossa atitude, mostrando que o Islã melhorou a nossa conduta, é a melhor forma de da'wah. É a melhor forma de nós chamarmos essas pessoas para o Islã. Chamar principalmente nossos parentes para o Islã. Porque nossos parentes são aqueles que nos conheceram desde pequenos. E sabem a nossa conduta. A partir do momento que nós abraçamos o Islã, nós precisamos mostrar para esses parentes que a nossa conduta melhorou 100%. Que a nossa conduta melhorou 100%. E a partir do momento em que eles veem que a nossa conduta melhorou, sem dúvida isso pode ser um método e um meio de tocar o coração deles para o Islã. Então, sempre demonstrar a bondade. Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou no Corão que nós devemos trocar a maldade pela bondade. Então, se alguém nos recebe com maldade, que a gente troque com bondade. E às vezes um inimigo pode se tornar um amigo íntimo através dessa nossa troca. Isso não é qualquer um que consegue. Sem dúvida, tudo isso precisa de um jihad, de um esforço do nosso ego para poder tolerar determinadas coisas. E a base de tudo é a paciência. Então, realmente é difícil em determinados casos, mas cabe a nós sempre nos apegarmos à paciência e à súplica para que Allah nos ajude a sempre tomar a melhor decisão e a melhor conduta. Outra coisa muito importante é a questão da explicação. Sempre explicar para esses nossos parentes não muçulmanos, explicar a nossa conduta. Sempre demonstrar o lado lógico das nossas ações. O lado lógico das nossas ações. Então, muitas vezes, eles olham para nós, por que tu está com esse lenço na cabeça? Então, eles não entendem o lado lógico dessa situação. Então, sentar e conversar e dialogar e mostrar os pontos positivos do hijab. Ou mostrar os pontos positivos do salé. Cabe a nós sentar e dialogar. O diálogo é a melhor forma. Diálogos constantes e consecutivos, isso ajuda muito. E tudo conforme a disponibilidade das pessoas de nos ouvirem. Determinadas pessoas, às vezes, não gostam muito de ouvir de religião. Então, com essas pessoas, a gente tem que ser muito mais sutil do que com outras que gostam de ouvir. Cada um tem o seu jeito. Então, nós devemos detectar cada um, qual é a maneira de que aquela pessoa se adapta com relação ao Islã, e então passar, fazer a da'wah, vendo cada um, qual é a personalidade de cada um. Outra questão é a questão de sempre anunciar uma nova mudança. Exemplo. Nós sabemos que nós somos constantes estudantes da religião. Sempre, por mais que a gente estude a religião, sempre a gente vai descobrir que a gente está fazendo alguma coisa errada, ou que determinada coisa é haram, então no final a gente vai corrigindo. Então sempre a gente vai descobrindo, ao longo do nosso estudo, a gente sempre vai descobrindo uma coisa ou outra, ou vai aprendendo uma coisa ou outra. E sem dúvida que, por exemplo, volto ao exemplo do hijab, que é o exemplo mais básico. A partir do momento que uma muçulmana convertida, por exemplo, descobre que o hijab é obrigatório, ela quer passar a obedecer a Allah e usar o hijab. Nesse caso, é muito bom que ela mantenha o diálogo e anunciar aos poucos que ela vai tomar essa decisão. Porque se tomarmos essa decisão de uma hora para outra, causando um choque na família, isso às vezes pode causar muito conflito. Então, a melhor forma é ir anunciando. Marca, por exemplo, uma data, dia tal vou usar, e nesse tempo vai fazendo o diálogo. Vai dialogando com a família e vai mostrando os pontos positivos. Para que quando tu coloque o hijab, já estejam adaptados à tua ideia e adaptados à tua conduta. Tudo isso precisa de paciência. Mas são pontos que ajudam a não ter uma mudança radical, que no caso pode causar conflitos, por uma pessoa que não entende qual é o motivo dessa mudança radical. Então, a base de tudo, como eu disse, é a paciência. A paciência e sempre manter uma conduta boa com relação às pessoas, inclusive no caso dos ataques. Tem que ter paciência para aguentar os ataques. Sempre quando uma pessoa vive num meio onde não existem, onde não são muçulmanos, sem dúvida que vai ouvir alguns ataques, vai ouvir críticas, vai ouvir piadinhas, vai ouvir tudo isso. Isso faz parte da pessoa ter paciência. O profeta Muhammad passou muitas vezes por isso, os sahaba passaram muitas vezes por isso e todos tiveram paciência. Não é fácil? Não é. Mas cabe a nós ter paciência e saber que por cada vez que nós pacientamos, nós temos a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, tem que ter paciência para aguentar determinados ataques. E sempre responder da forma mais sutil possível. Tentar sempre. Às vezes, o debate pode causar, fazer com que nós respondamos de forma grosseira. Então, a melhor forma nesses casos, se a gente vê que a gente não vai conseguir responder de forma sutil, a melhor forma é se manter calada. Ou se mantém calada e sai do local para não haver briga, ou então tenta se acalmar e passar, explicar da melhor forma possível. Às vezes, como nós sabemos, existem pessoas que não querem entender. Existem pessoas que fazem questão de criticar e não querem nem sequer escutar a explicação, ou nem sequer querem escutar a tua opinião. Nesses casos, como eu disse, paciência. E não dá ouvidos às pessoas que não querem ouvir. Se a pessoa não quer ouvir, não dê ouvidos a ela. Esse é o melhor conselho. Outra coisa que acontece geralmente no meio de uma família não muçulmana é que nós nos deparamos com muitas mudanças e acabamos nos deparando com determinadas coisas que nós precisamos nos firmar. Então, determinados costumes que nós estávamos acostumados acabam se modificando. Como nós falamos em outras aulas, a questão do Natal, a questão do Ano Novo, a questão dos aniversários, tudo isso são questões que eram normais para nós e que de uma hora para outra se tornam inúteis. Ou seja, nós não comemoramos mais nem Natal, nem o Ano Novo, nem o aniversário. Então, isso para uma família não muçulmana é um choque, é um radicalismo. Então, cabe a nós saber explicar e ao mesmo tempo ter firmeza. A firmeza nesses casos é fundamental. A firmeza sempre e a convicção de que está fazendo o correto. Porque a firmeza é a principal questão. A questão da formatura, não que seja haram, não é proibido. Mas claro que sempre devemos tomar cuidado com determinadas coisas. Por exemplo, o baile de formatura seria haram, o baile da formatura. Mas a princípio, a colação de grau não tem nada de errado. A princípio. Então, tentar sempre evitar os locais onde vai nos causar conflitos com relação à religião ou lugares onde vai nos levar ao haram. Então, sempre tentar evitar. E tudo com muita sutilidade. E, ao mesmo tempo, com muita firmeza. Né? Com muita firmeza. Vejam, por exemplo, geralmente a família não muçulmana vai tentar sempre fazer com que a gente abra concessões em determinadas coisas. Ou seja, que nós Ah, vamos só comemorar esse aniversário, vamos só comemorar o Natal esse ano, ou vamos. Vai tentar sempre fazer uma forma de a gente aceitar isso. Aí vem a questão da firmeza. Vem a questão da nossa firmeza nessa questão, na questão do Islã. E o princípio básico de tudo isso é o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem deixa algo por Allah, ele vai lhe conceder algo melhor. Né? Então, quem deixa algo por Allah, se quem desiste de fazer alguma coisa por Allah, apesar de querer fazer, imagina, por exemplo, no caso de uma família não muçulmana, todos estão comemorando e tu tá sozinha sem comemorar, né? Um exemplo. Certamente vai bater, o Shaitan vai fazer com que tu queira comemorar junto com eles e que tu queira participar junto com eles. Então vem esse hadith para nos confortar. Aquele que deixa alguma coisa por Allah, saiba que Allah vai conceder algo melhor para ele. Saiba que Allah vai conceder algo melhor do que aquilo que ele renunciou. Entre algumas histórias dentro do Sahaba, só para a gente concluir nossa aula, entre algumas histórias, tem uma história de um Sahabi, de um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no qual a mãe não era muçulmana. E a mãe disse que não iria comer nem beber até que o filho renunciasse ao Islã. Será que ela ia fazer greve de fome até morrer se o filho dela não abraçasse, não deixasse o Islã? Então o filho tentou dialogar com ela e tentou de todas as formas, ela de jeito nenhum. Ao ponto de que ela disse: eu vou morrer sem comer, não vou comer nada até morrer, e no final o povo vai botar a culpa em ti, que tu matou a tua própria mãe. Ou então, deixa o Islã e eu volto a comer e beber normal. Então o filho tentou convencer ela, tentou de todas as formas, não teve jeito nenhum. Então no final, a mãe dele já estava ficando muito doente devido a isso. Então o filho foi até a mãe e disse: ó mãe, juro por Allah que se tu tivesse 1.000 almas e eu visse uma atrás da outra saírem, eu não renunciaria ao Islã. Mesmo que eu veja uma atrás da outra das suas almas saírem, eu não renunciaria ao Islã. Então, quando a mãe viu a sinceridade dele com relação a isso, ela desistiu de fazer aquela greve de fome e voltou a comer e beber normal. E aqui nós vemos a firmeza que esse sahabi teve com relação ao Islã. Então, esse é um exemplo que nós temos na Sunna, que nos mostra que, ao mesmo tempo, ele tentou todas as maneiras trazer ela de volta a renunciar a isso que ela tinha feito, mas ela não aceitou até o ponto de que ele preferia ver a morte da mãe dele do que renunciar ao Islã. Outra história que a gente pode botar como exemplo, no caso do primeiro grupo que nós falamos, o grupo inimigo, grupo não muçulmano inimigo. Esse é um exemplo do companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr. Ele, quando ele tinha abraçado o Islã, um dos filhos dele não tinha abraçado o Islã. E o filho dele combateu no lado dos incrédulos. Combateu no lado dos incrédulos contra o profeta Muhammad e contra o seu pai e contra os muçulmanos. Então, esse é um dos exemplos do primeiro grupo, aquele grupo inimigo do Islã. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Abu Bakr estava na batalha no lado dos muçulmanos e o filho dele no lado dos incrédulos combatendo os muçulmanos. Então, tempos depois, o filho de Abu Bakr abraçou o Islã. Então ele, conversando com o pai dele, disse: no dia da batalha de Badr, que foi a primeira batalha do Islã, juro por Allah, ó meu pai, que eu estava me escondendo para não te encontrar, para não ter que combater contigo. Isso é o filho falando para o pai: eu me escondi para não ter que combater contigo. E o pai disse: juro por Allah que eu estava te procurando para ver onde tu estava, para que eu possa te combater. Ou seja, a gente vê a firmeza com relação àqueles que são inimigos do Islã. Por mais que sejam nossos familiares, são inimigos de Allah. Então, por isso, nós vemos que a firmeza deles em todos os lados. Outra história que nós temos, que nós pode também entrar dentro da parte do segundo grupo, o grupo neutro ou o grupo simpatizante do Islã, é o caso de Asma, irmã de Aisha, certa vez Asma era irmã de Aisha por parte de pai, mas não por parte de mãe. A mãe de Asma não era muçulmana. Mãe de Asma não era muçulmana. E certa vez a mãe de Asma veio visitar ela. Então ela perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ela deveria receber a mãe dela e tratar ela bem. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse sim, recebe a tua mãe e trate ela da melhor maneira. Ou seja, o Islã, mesmo que a mãe ou o pai não seja muçulmano, nos ordena a tratar os pais com bondade, com respeito e com total respeito à posição que eles pertencem. Então vejam como Allah subhanahu wa ta'ala nos dá o exemplo deles na súplica, dizendo: Ó Senhor meu, tem misericórdia de ambos, como eles tiveram misericórdia de mim, criando-me desde pequeno. Então, independentemente de se o pai é muçulmano ou não, se a mãe é muçulmana ou não, eles tiveram o trabalho e tiveram a misericórdia de nos criar desde pequenos. E isso é algo que devemos recompensar com o nosso respeito, com a nossa companhia, com o nosso amor com relação a eles e com a nossa bondade a eles, independentemente se eles são muçulmanos ou não. Então, esses são alguns conselhos e algumas histórias que a gente pode pegar da Sunna. E, em geral, como eu disse, o conselho é a paciência em todos os casos. A paciência, o diálogo e a bondade como métodos mais eficazes da gente poder ter uma relação boa com nossos familiares não muçulmanos. Então, aqui são alguns exemplos que Allah subhanahu wa ta'ala permita que a gente possa ser daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad e louvado seja Allah, Senhor do Universo.